Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao programa Quarto Andamento. Cá estamos nós com grandes obras, grandes momentos musicais para si. Hoje, dia 22 de junho do ano de 2011, estamos aqui em mais uma quarta-feira para mais um Quarto Andamento, mais uma hora repleta de música erudita, música clássica, grandes obras e grandes compositores. Fique então connosco e deixe-se levar por estes momentos. Hoje vamos andar entre os anos de 1842 ao ano de 1853. É a nossa sexta edição de 10 que lhe temos vindo a trazer aqui à sua rádio com grandes obras. Tenho a certeza que vai poder ouvir e que está a ouvir que tem acompanhado uma coleção de obras fenomenais que lhe têm dado muito a conhecer das grandes obras da música clássica. Se não a conhecer, é a recordar, porque estas grandes recordações nunca passam. Vamos ficar com Joseph Verdi Nabucco, abertura de 1842. Logo depois ficamos com Wagner Danhauser, que nos traz Arrival of the Guest at Wartburg, a chegada dos hóspedes a Wartburg. Música do ano de 1845. Fique então com estas duas obras, logo depois voltarei para lhe trazer mais compositores, mais momentos musicais. Ficamos agora com um dos talentos que ficou esquecido no tempo. Falo de Mendelssohn. Ele que compôs a Marcha Nupcial e Concerto para Violino. Ambas as composições são do ano de 1845. Fique com elas e deixe-se encantar. Thank you. Depois de termos ficado com estas duas obras de Mendelssohn, vamos pôr, ou melhor, vamos informar ao ouvinte que estamos a chegar ao fim. Mas antes de pensar nisso, eu vou dizer-lhe as obras que vão ficar consigo até mesmo ao fim desta emissão. Vamos ouvir The Poet and the Peasant, abertura do ano de 1846. Logo depois ficamos com Liszt, Hungarian Rhapsody, tema do ano de 1847. Ficamos para terminar com uma obra trazida do ano de 1853, Verdi, que nos traz La Traviata, prelúdio de 1853, como já tinha informado. A próxima viagem far-se-á entre os anos de 1854 aos anos de 1866. Conto então consigo para juntos continuarmos esta nossa caminhada, esta caminhada de 10 edições que temos vindo a seguir aqui pela grande e longa história da música clássica. Vamos então terminar com estas obras que já lhe disse. Vamos ficar com The Poet and Peasant, de 1846, abertura. Logo depois ficamos com Liszt, Hungarian Rhapsody, de 1847, e terminamos com Verdi, La Traviata, prelúdio de 1853. Fique bem, desejo-lhe uma ótima noite. Já sabe, na próxima semana, entre as 23 e as 0 horas, à quarta-feira, o Quarto Andamento volta com mais uma edição para si. Fique bem e até para a semana. Thank you. Quarto andamento com Joana Santos.